Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de regresso à antena da SBSR, e hoje vai ser um programa diferente, muito à volta das coordenadas eletrónicas, ora experimentais, ora ambientais, às vezes dançáveis, uma série de nomes no alinhamento da sessão de hoje. E começamos com um dos maiores, Aphex Twin. O projeto de Richard D. James estreou-se com Selected Ambient Works, um trabalho realizado, composto e pensado entre 85 e 92, tinha o jovem músico em 85 14 anos, de Aphex Twin, e a abrir de Selected Ambient Works, Tha. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Depois de Aphex Twin, no início da sessão de hoje, já sabem, um programa todo ele à volta da eletrónica Chiasmus. É o projeto que junta Janus Rasmussen a Olafur Arnalds, este último mais conhecido pela sua carreira a solo à volta dos sons neoclássicos, embora agora a tocar a eletrónica. Juntos chamam-se Chiasmus. No EP de 2017, Blurred viram alguns dos seus temas remisturados pelo produtor britânico Bonobo e pelo músico de eletrónica alemão Steaming. Ouvimos o tema-título para Chiasmus e seguimos ainda por terras alemãs, agora com o músico e produtor, também DJ Christian Loeffler, dele The Ark, o tema-título.

Dois nomes que têm tangências óbvias na eletrónica que fazem quase, quase dançável, ou para alguns, com certeza dançável, de Christian Loeffler-York, para passarmos logo depois para Singularity, título do ano passado do londrino John Hopkins, a terminar Luminous Beings, e continuamos. É caracterizado por a explorar o género chillwave, mas vai a outros territórios. Chama-se Scott E. Hansen, terceiro trabalho para o alter ego Tycho. Vamos até Dive ouvir A Walk. Thank you. Taiko a inspirar-se com certeza nos sons que se seguiram, pertencem a Boards of Canada, de Campfire Head Face, por aqui Chromo Key Dreamcoat, da dupla de irmãos escocesa, para continuarmos quase no final da sessão do Em Transe de hoje, com os sons mais experimentais e escuros, quinto de estúdio para Trent Moller, chama-se Obverse. Vamos continuar com TRNT. Altura de encerrarmos o programa de hoje. Já sabem, o Em Transe, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. Por lá, no sítio do Em Transe, também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Terminámos com All Melody, tema título do magnífico disco do ano passado de Nils Frahm. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.